Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido, tudo bem? Meu, conta uma coisa pra mim. Que diabo tá acontecendo, Marco Antônio? Agora o Kevin Spacey? Pois, que coisa incrível, né? Não, coisa de maluco. E não tô... Se lembra quando a gente comentou em outro programa sobre esse lance? O pessoal não tá sacando, a gente tá falando sobre esses escândalos sexuais que estão brotando em Hollywood. Mas lembra que eu até tinha citado, acho que foi num sábado, num programa, que já tinham dado umas indiretas em outros programas sobre o Harvey Weinstein. Sim. Se lembra? Pois já desencavaram também piadinha, eu não sei especificar se foi em programa, tá? Ou em desenho animado para adultos, feito nos Estados Unidos, desencavaram algo feito tipo nos últimos 5 anos, que era tipo assim um trecho de diálogo num momento assim de humor negro, diríamos assim, que o personagem dizia, um dos personagens dizia alguma coisa na linha de bato desesperado que acabei de fugir do esconderijo do Kevin Spacey. Nossa, ou seja, dando a entender que isso também não era novidade dentro de Hollywood. E desde que o rapaz, aquele de que supostamente tinha 14 anos quando ele deu, quando o Kevin Spacey deu em cima dele, agora saiu para falar em público, já parece que mais duas pessoas também, dois rapazes também saíram. Que barbaridade! Então, o brabo você que é, não sei, assim, ó, a gente um dia tem que, de repente, falar, de repente até de sábado a gente pode, eu vou puxar esse assunto, então, mas não te parece um pouquinho estranho só quando... Sei lá, daqui a pouco vem uma leva de não, gente, me parece, assim, 30 anos depois, me parece, é isso que me eu acho parece, bizarro. Me parece muito estranho, seria a mesma coisa que uma mulher dizer, o João bateu em mim em 1970, aí apareceu uma renca de mulheres dizendo que pois apanhou de é. Mim. Pra sabe, mim é... Por favor, não me interpretem não, mal, não, gente. Não, não é. Gente tá defendendo isso, mas... O Marco Antônio, é o seguinte, nós não podemos defender isso, mas também não podemos defender o aproveitamento que fazem disso. Procurando o holofote, né? O aproveitamento que se está fazendo disso, porque muitos são aproveitadores, é um negócio assustador. Sim, sim, esse cara, essas coisas horríveis aí do Harvey Weinstein, como eu até comentei num programa, acho que foi num sábado também, que a gente estava conversando, por exemplo, tem vários depoimentos ali, literalmente, que as pessoas falam, olha, ele se engraçou comigo num jantar. Pô, mas só um pouquinho, engraçar, bacana? Agora eu então, pergunto pra você. E claro, tem uma desculpa, pessoal, tem uma filha da putagem mega que ele fez. Não, mas eu pergunto... 14 pessoas que ouviu o depoimento, mas, 4 ele merecia em cana e o resto ele merecia daqui a pouco ser mandado pro quinto dos infernos. Mas, o Marco Antônio, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acredito até que uma starlet, início de carreira, tudo bem. Mas uma grande estrela dizer que foi assediada e ficou quieto, desculpa. Só acho que não pode colocar no mesmo saco, né? Não, não imagina, dá. Imagina só, não, depois não. disso, nos próximos 2 anos em Hollywood, o cara que disser oi, se rala. Bom, eu vou dizer uma coisa pra você, se eu fosse a Hollywood... Eu não entendi, desculpa. Se eu fosse hoje aos Estados Unidos, eu não entraria num elevador sozinho com uma mulher, ponto. Complicado isso, complicado mesmo. Mais uma vez, gente, ninguém que está defendendo essas canalices de caras que não sabem aceitar um não. Agora, poxa, né, olha... Sua voz está indo e voltando. Então, começando o programa, então. O programa hoje, Marco de Hoje, tá bem bom. Logo mais a gente vai estar aqui com um pioneiro, um dos pioneiros na ficção científica literária, do Brasil, uma leva que a gente já entrevistou outras pessoas na área, mas no caso a pessoa de hoje é o Gerson Lodge Ribeiro, ele vai estar logo falando pra gente da carreira dele. Então, mas de qualquer forma, vamos antes pra garimpagem musical. Vambora. Que a gente costuma fazer, vamos pros anos 50 então. Vamos lá, 50. Do you love me? Do you care? Cunha, se você fizer apitar outra vez no meu ouvido, eu vou te quebrar, vagabundo. Não, só aqui, deixa eu só defender. A culpa foi minha, o Fufunha, que o nosso técnico entrou em contato enquanto a música tocava comigo, é que às vezes eu fico com medo de ficar berrando no telefone e eu deixo minha boca meio distante do telefone. Então, não, você pode. Ele tentou, como é que pode dizer assim, salvar minha pele e daí deu esse apito. Então, gente, desculpa, tá? Só pra dizer, o apito não tem nada a ver com a música e o Fufunha não vai ser morto hoje, tá? Periga. Não, morto sim. Não, ele será espancado como sempre. Não, por favor, não, tá? A culpa foi minha. Tá, gente, essa canção que tocou agora, o nome é Do You Love Me, né, de 59, o nome do grupo é Danny and the Juniors, um dos maiores sucessos do grupo foi Rock and Roll is Here to Stay, de 58, a gente vai tocar um trecho daqui a pouco, esse é um grupo de doo-wop e rock and roll da Filadélfia, na Pensilvânia, né, eles... normalmente, eles começaram, os integrantes eram Danny Rapp, David White, Frank Maffei e Joseph Terranova. Eles começaram em 55. O maior sucesso deles, a gente até, outra vez que a gente tocou uma outra canção obscura deles, a gente também tocou depois um trechinho, que foi a canção At The Hop, que toca até no filme Grease. A gente vai falar aqui um pouco, vou falar um pouquinho deles assim... Eles, o nome original do grupo era The Juveniles, e daí o Disc Jockey, mega empresário do rock, Dick Clark, pediu para eles mudarem para algo que fosse mais moderno, porque o nome Juveniles, muita gente nem sabia o que queria dizer. Então, a canção que a gente vai tocar um trecho daqui a pouco, Rock and Roll is Here to Stay, chegou à posição 19 nos charts da Billboard, e basicamente se tornou um hino do rock and roll. Como eu falei, essa canção pode ser ouvida no filme Grease, só que interpretada pelo grupo Xanana, e também, por exemplo, no filme Christine, O Carro Assassino. A única aparição do grupo nas telonas foi num filme que eu acho que não passou no Brasil, chamado Let's Rock, que foi filmado às pressas em 57, para tentar aproveitar... A era do rock and roll que estava meio estourando na classe média americana. Até no filme, interessante que aparece um grupo chamado The Royal Teens, que era um conjunto do futuro parceiro do Frank Valli, do Bob Gaudio. Ah, tá. Tá. O Paul Anka também aparece até nesse filme Let's Rock. E outras trilhas em que a gente pode escutar o grupo Danny and the Juniors é Mischief, que no Brasil era A Primeira Transa de Jonathan, que apesar do título horrendo no Brasil, é um filme bem bacana. Christine, como eu falei, também Singing Detective, no Brasil era Crime de um Detetive, é um musical misturado com investigação policial, misturado pelo Robert Downey Jr. Em 2003, quando ele estava assim, super envolvido com... estava afundado nas drogas, foi até um filme produzido, financiado pelo Mel Gibson. Até o Robert Downey Jr. até sempre quando pode agradece o Mel Gibson pela oportunidade que deu, quando nenhuma empresa queria pagar o seguro dele, né? Porque sabe que em produções grandes americanas os atores têm que ser segurados. E no caso, ele até havia sido convidado, o Robert Downey Jr., pelo Woody Allen para fazer um filme, e na hora que o Woody Allen ia ter que tirar do próprio bolso para pagar o seguro, ele não quis. E o Mel Gibson chegou e salvou a pele do Robert Downey Jr., contratando ele para esse filme, Sing Detective, e pagando o seguro do próprio bolso. Também esse grupo Danny and the Juniors pode ser ouvido no filme Sorvete de Limão, que é uma espécie de pré-porques, é um filme feito em Israel, gerou acho que tipo 6 ou 7 sequências, e não vais acreditar, o filme de 78 é sobre adolescentes tarados nos anos 50, e o filme foi visto por 37% da população de Israel. quando foi lançado. Também eles podem ser ouvidos, o grupo, né, The Nina Juniors, no filme Cuba, que é uma espécie de Casablanca com o Sean Connery e a Brooke Adams e o Chris Sarandon. E também num videogame bem popular chamado Mafia 2. Então vamos tocar um trechinho do Rock and Roll Spirit of Space, por favor. Mega sucesso essa canção. Vamos passar para os anos 60? Vambora. Por favor. É nós no pendrive, porque fita é coisa de pobre. Vai, Fufunhão. I've got a girl and man, she's also fine. Someday I'd like to make her mine, oh mine. She's fine, but she won't give me a chance. When I want the sweet talk, all she wants to do is dance. Oh, let me tell you, she likes the moving and the grooving. Man, she likes the moving and the grooving. Rock in the night out and the day in. She likes the swishing and the swaying. Oh, she likes the moving and the grooving. Watch her move, move, move, move. Ask her to a movie just the other day. Trying to make her relax in a different way. It didn't pay. I didn't even stand a chance. She said, you go to the movie. I think that I'd rather dance. She made it plain to me that she liked the moving and the grooving. She likes the moving and the grooving. Rock in the night out and the day in. She likes the swishing and the swaying. Man, she likes the moving and the grooving. Watch her move, move, go on, move, baby, move. The situation well in hand. I found out that if I'm gonna be a man, I've gotta be a man. If I'm gonna stand a chance, if I'm gonna make her my woman, I've just gotta learn to dance. Now you wanna see me, I'm doing the moving and the grooving. Yeah, I'm doing the moving and the grooving. We'll rock in the night out and the day in. We're doing the swishing and the swaying. Now I'm doing the moving and the grooving. Watch me move. Oh, I'm moving, moving, moving. Oh. Viaje com a Showtime, a máquina. Marco Antônio. Essa música aí, o nome é Moving and a Grooving. Ou seja, mais ou menos, a tradução seria alguma coisa como tipo se sacudindo e se remexendo, ou se remexendo e gingando. É uma canção de 61, não fez sucesso algum. O nome do cantor é o grande, grande Samuel Dale Cook, mais conhecido como Sam Cook, né? C-O-O-K-E. Um dos maiores êxitos dele foi uma canção que a gente vai tocar um trecho agora, também de 61, chamada Twisting the Night Away. Essa canção que a gente vai tocar um pouquinho dela daqui a uns minutos. E a Moving and Grooving ele não gostava, porque eram canções bem baseadas, muito dançantes e bem para pegar carona na onda do twist. E ele achava que eles estavam abaixo do que ele poderia oferecer. Mas ele foi meio que forçado pelos empresários do disco. Interessante que essa canção que a gente ouviu agora, Moving and Grooving, foi coescrita por quem? Por uma pessoa que é figurinha repetida na rádio. Sabe quem? Lou Rawls. Sério? Aham. foi escrita pelo Sam Cooke com Lou Rawls, né? Voltando a falar do Sam Cooke, ele nasceu em 31 e faleceu em 64, tinha apenas 33 anos, foi morto, parece que estava tendo um caso extraconjugal num hotelzinho de terceira classe em Los Angeles, e dizem que a pessoa acompanhante parece que não quis mais nada com ele, se mandou e ele saiu supostamente só usando um sapato e um chambre, e parece que tentou brigar com a atendente, com a gerente do hotel, e ela deu tiros nele. O nome do hotel é Hacienda Motel, em Los Angeles. Ele pode ser ouvido em cerca de 100 trilhas sonoras, incluindo Magnata Grego, A História de Buddy Holly, Animal House, O Clube dos Cafajestes, Um Lobisomem Americano em Londres, A Testemunha, Dirty Dancing 2, Malcolm X ou Malcolm X, e num longa dirigido e estrelado pela Angelina Jolie, chamado A Beira-Mar, foi rodado até na França, era com ela e com o então marido dela, o Brad Pitt. O Sam Cooke é considerado um dos maiores soulmen da história. Eu colocaria ele lado a lado com o grande Marvin Gaye. E essa canção aí que a gente tocou, Moving and Grooving, não fez sucesso algum, mas vamos tocar um trechinho da Twisting the Night Away, de 61, também, por favor. Let me tell you about a place somewhere up in New York way, where the people are so gay, twisting the night away. Here they have a lot of fun, putting trouble on the run. Man, you find the old and young twisting the night away. They're twisting, twisting. Everybody's feeling great. They're twisting, twisting. They're twisting the night away. Here's a man in evening clothes. How he got here, I don't know. But man, you ought to see him go twisting the night away. He's dancing with the chicken slacks. She's moving up and back. Eu tava olhando aqui, ele tem a sobrancelha tão bem feita quanto a do ministro do Supremo, viu? Boa, boa. Essa canção que eu vi o trecho aí foi Twisting the Night Away, ou seja, dançando twist até a noite acabar. Vamos agora pros anos 70, então? Vamos cantou embora, de 76. You always were a city kid, though you were country raised. And back in some forgotten time, we shared the cold north days. But the simple life was not your style, and you just had to escape. So it's goodbye to my lady of the ice. Remembrance Day, the bands all played, the bells pealed through the park. And you lay there by the do not signs and shame them with your spark. Now winter moans in old men's bones as the day falls into dark. And it's goodbye to my lady of the eye. It was just like this, behind the kisses you so soon swept away. Oh, I always knew that someday you'd be bound to just get pulled away. The summer sun beats on and on, the shops swim in the heat. Standing by the traffic signs with taxis at your feet. Well, I know that in your city skin you're feeling more complete. So it's goodbye to my lady of the island. kiss goodbye to my lady of the island. Bom, eu, como gosto de tudo de Al Stewart... Ah, rapaz, revelaste o nome, rapaz, o nome dele, de batismo no caso, é Alastair Ian Stewart, nasceu em 45, tá vivo ainda, graças a Deus. Essa canção aí é de 76, o nome é Sands in Your Shoes, areia nos seus sapatos, não fez sucesso algum, mas daqui a pouco já vai tocar a segunda canção dele de maior sucesso. A primeira foi Year of the Cat, e a segunda ele vai tocar, um trecho vai ser Time Passages, que é de 78, a razão até de eu ter escolhido essa em vez de Year of the Cat, é porque ela tem um ar meio etéreo, assim, então, assim, ela é meio, ela fala sobre a relação do tempo e de poder viajar e, de repente, como seria bom poder, a pessoa poder segurar, parar o tempo, né? E esse tipo de tema, ele é muito caro na ficção científica. Então é mais ou menos para a gente ir preparando daqui a pouco a chegada do nosso convidado. No caso, Time Passages, que a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, é de 78, e fez ele ficar bem rico. Vale dizer que ele, de 75 a 78, ele virou meio que pupilo do grande Alan Parsons, que produziu o trabalho dele. O Rick Wakeman já tocou com ele. O Lawrence Jubber, que é aquele, foi um ex-guitarrista, foi guitarrista do grupo Wings, do Paul McCartney também. E ele tem, assim, tem várias coisas curiosas na vida do Al Stewart. Ele era amigo da Yoko Ono antes ela conhecer o John Lennon. Ele dividiu um micro apartamento com o Paul Simon. No caso, deixa eu ver, o pai dele também, o pai do Al Stewart serviu, foi da reserva da Força Aérea, Royal Air Force, na Inglaterra, né, e faleceu num acidente de avião em 45, meses antes dele nascer. A primeira guitarra que o Al Stewart teve foi, ele comprou do guitarrista Andy Summers, futuro The Police. O primeiro disco dele, chamado Bad Sitter Stories, vendeu 496 cópias. Era muito amigo do Cat Stevens, né, como eu falei, idolatrado pelo Alan Parsons, super fã, leu tudo sobre Nostradamus, e também em 69 lançou um disco chamado Love Chronicles, que ficou conhecido por ter a canção tema ter 18 minutos, e foi a primeira canção na Inglaterra, no Reino Unido todo, a usar a palavra fucking. Eu não vou traduzir, o pessoal sabe o que é. E contou com Jimmy Page na guitarra. Ele pode ser ouvido num drama nostálgico italiano, passado nos anos 70, mas filmado em 98, constrelado pela sensualíssima Serena Grande, chamado Radio Freccia. Também num filme chamado Honest, no Brasil era Parceiros do Crime, é uma comédia musical, uma comédia criminal, uma comédia sobre assaltantes de banco, que é o único filme até hoje dirigido pelo Dave Stewart, né, metade do The Rhythmics, é um filme passado em 68. Também o Al Stewart pode ser ouvido em Correndo com Tesouras, que é um drama cômico sobre uma família desajustada, que conta no elenco com a Annette Bening, o Joseph Cross, o Alec Baldwin, a Colleen Camp e o Brian Cox. É um filme feito em 2006. O Al Stewart continua se apresentando pelo mundo todo e é considerado um dos maiores poetas em língua inglesa na área da música. E ele desenvolveu um estilo próprio, mesclando melodias com esse ritmo folk, com bastante violão, com letras narrando eventos da história. Deixa eu ver. Ah, também muito amigo do Rick Wakeman. E é isso aí. Quer dizer, vamos tocar um trechinho do Time Passages. Vamos lá. Após isso. Você mandou errado, hein? Não, é essa aí mesmo. Não, Flying Passages, não é? É. É. É. The sky turned to snow. Demora. É. Day was going down slow. Night like a river beginning to flow. I felt the beat of my mind. Yes, go falling in the fading light. Time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. É que ela lembra muito The Year of the Cat. Sim, sim, sim. O Year of the Cat, se eu não me engano, chegou ao quinto lugar nas paradas. E essa chegou a nono ou a décimo. Ela lembra muito. É, muito parecido. Por isso que eu me confundi. Sem estresse. Então, Time Passages, aí ele é basicamente fora, né, do Reino Unido, conhecido por duas canções, por Year of the Cat e Time Passages. Vamos para os anos 80? Vambora. Marco Antônio. Maravilha, essa canção de 86, não fez sucesso, chamado Over There, ou seja, lá do outro lado. O grupo se chama The House Martins. Esse grupo começou em 83, ficaram juntos até, esse grupo, os integrantes ficaram juntos até 88. O primeiro show deles foi em 84. Eles são de Kingston upon Hull, que é no lado leste de Yorkshire, na Inglaterra. Um dos integrantes até tem hoje carreira solo de destaque no estilo de música que eu e tu não curtimos nada, que é o que eu chamo de batistaca, que é a música Nossa eletrônica, senhora. Né? Um deles é o Fatboy Slim. O nome dele, se a pessoa olhar os discos do House Martins, está ali o nome de batismo dele, que é Norman Cook. Então é um grupo que foi criado pelo Paul Heaton, pelo Stan Cullimore, depois contou com Ted Key, Justin Patrick, Norman Cook, que citei, futuro Fatboy Slim, né, Hugo Whittaker e Dave Hemingway. O Paul Heaton, autoproclamado marxista. Essa canção aí, Over There, não fez sucesso, como eu falei, de 86, daqui a pouco a gente vai tocar uma canção também de 86 que fez muito sucesso, chamado Build. Deixa eu ver, eles podem ser ouvidos trilhas sonoras como a novela, uma novela de 88 que fez bastante sucesso no Brasil, a novela brasileira chamada Bebê a Bordo, na comédia Quase Virgem, num filme, uma comédia chamada The World's End, e claro, em vez de traduzir para O Fim do Mundo, traduzir como Heróis de Ressaca. Ah, tá. Isso, maravilha. O pior é que o filme é até bem bacaninha, mas com esse título, olha, falando sério, o que afugentou de gente. Vamos tocar um trechinho do maior sucesso deles, Build? É, que no Brasil, para as pessoas reconhecerem, ela era conhecida como Melô do Papel. Melô do Papel? É. Papel. Eu tava fazendo intercâmbio nessa época aí, fora do país, eu não sabia, quer dizer que era chamado de Melô do Papel. Melô do Papel, papel. Essa canção é Build, no caso, é uma crítica ao que o governo fez na Inglaterra, destruindo várias casas populares e suposta que, por pior que fossem, segundo ele e alguns defensores, tinha uma certa personalidade e construindo daí casas assim que, apesar de serem mais confortáveis, muito híbridas no seu design e, de certa forma, ele no caso, esse cantor, o Paul Heaton e outras pessoas, quando criticam, dizem que as pessoas tinham sentido uma sensação, um sentimento de vizinhança, né? E daí fizeram algo muito híbrido e que ficou super artificial e quebrou, tipo assim, uma tradição inglesa. Claro que quem cai de pau nesse pessoal diz assim, pô, mas colocaram calefação, né? Teve várias vantagens. Então, quer dizer, então tem até hoje tem essa discussão assim de o landscape, a paisagem urbana ter sido mudada, principalmente nas áreas mais populares da Inglaterra. Seu convidado está na linha. Ah, sensacional. Gente, eu não sei nem por onde começar, mas de qualquer forma eu vou tentar. O Gerson Lodge Ribeiro, que é o nosso entrevistado de hoje, ele é um dos maiores nomes da ficção científica no Brasil, ele é um dos pioneiros em história alternativa no âmbito da ficção científica. A gente vai falar bem sobre isso, sobre o que é isso, afinal. De qualquer forma, ele, nos últimos 20 anos, ele tem representado o Brasil na área de ficção científica, em congressos internacionais em Portugal, na Flórida. Ele nasceu no Rio de Janeiro, 8 de julho de 1999, não vou citar o resto. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica e Astronomia e estreou como autor de ficção científica ao publicar Alienígenas Mitológicos, em 91, na revista Isaac Asimov Magazine. Depois, com A Ética da Traição, ele tornou-se o único brasileiro com mais de um texto ficcional nessa revista, que é essa revista que é a mais importante na área de ficção científica provavelmente no mundo. Essa segunda noveleta dele foi o primeiro trabalho de história alternativa no âmbito da ficção científica que inaugurou esse subgênero no Brasil. Depois ele lançou duas coletâneas de ficção curta pela editorial Caminho, reunindo seus melhores trabalhos de ficção científica. Ele também, são de autoria dele, O Vampiro da Nova Holanda, de 98, Outras Histórias, 97, ou seja, um pouco antes. Ele está presente com a maioria das antologias de ficção científica lançadas em português na última década. Como editor, ele organizou para a editora Anos Luz as antologias temáticas Fantástica Brasiliana e Como Era Gostosa Minha Alienígena. Ele é presidente do Clube de Leitores de Ficção Científica por 2 mandatos e representante do Brasil, como eu falei, em congressos internacionais. Olha, é muita coisa que ele fez. Ele é um dos maiores defensores, os maiores nomes na ficção científica, na literatura de ficção científica aqui, um grande fã de cultura pop, e é uma honra dar as boas-vindas para você, Gerson Lodge Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem, Marco. Tudo bem. Boa noite, Marco. Aqui... Boa noite, ouvintes. Boa noite. Querido, assim, ó, tentando fazer justiça aqui, mas é muita coisa que fizeste, apesar de não ter 97 anos. Conta para mim como é que, para a gente, como é que começou o teu interesse pela ficção científica, que, de certa forma, pelo menos até em termos de literatura no Brasil, nunca foi tão valorizada como, de repente, deveria ser. Fala um pouquinho como é que começou assim, vamos pelo começo. Bom, como começou meu interesse por ficção científica? Começou antes de eu saber o que era ficção científica, né? Uhum, lendo Jules Verne, lendo H.G. Wells, assistindo Jornada nas Estrelas, uma primeira série clássica na década de 60, né? Claro. E lendo os clássicos, Frankenstein, né? E puxando mais também, não só ficção científica, mas também horror, né? Fantasia, Drácula, né? Aí comecei, mas isso aí quando eu era garoto, mal aprendi a ler. Uhum. Quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu fui numa livraria, passei por uma livraria e aí vi uma prateleira em que todos os livros daqueles assuntos que eu gostava, que era ficção científica, estavam enfileirados numa mesma prateleira. Aí, em cima estava escrito ficção científica. Bom, então isso é ficção científica. E isso no Rio, foi no Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro mesmo. Tá, e lembra-se que idade tu tinhas? Uns 12, 13 anos. Ali. Que foi legal. Pouco depois da a ficção científica, a publicação de ficção científica aqui no Brasil estava bombando, ainda na esteia da conquista do espaço, conquista da Lua, chegada dos astronautas da missão Apolo na Lua, né? Então, naquela época se publicava, por incrível que pareça, mais ficção científica do que fantasia ou horror no Brasil. Hoje já é justamente o contrário, né? Interessante. E mesma coisa, e obviamente foi por isso que tu entraste na área daí, se graduou em engenharia eletrônica e, obviamente, e astronomia. Fala um pouquinho, né, eu sei, obviamente, de por ser fã, eu não posso me chamar de forma alguma de fã da série clássica, mas eu gosto dos filmes clássicos do Star Trek, né, inspirados no Gene Roddenberry, né, começando com o filme do Robert Wise, e tudo mais, depois Leonard Nimoy, William Shatner dirigindo, Nicholas Meyer, obviamente. Fala um pouquinho, o link que eu tô querendo fazer é o seguinte, que tem muita gente nos Estados Unidos que foi depois trabalhar na NASA e tudo mais, que teve esse interesse despertado por assistir, né, religiosamente a série Star Trek. Pode me dizer como é que foi tua entrada daí na faculdade estudando astronomia? Primeiro eu fiz engenharia eletrônica, depois eu fiz astronomia. Porque quando eu era bem pequeno, eu cheguei pro meu pai e perguntei: pai, vem cá, em que profissão você vai... Naquela época, no início da corrida espacial, né? Qual é a profissão que a gente constrói foguete para ir pro espaço? Aí ele falou: bom, isso deve ser engenharia eletrônica, constrói foguete da NASA, né? Aí, pô, então isso que eu tenho que ser. Teu pai não era dessa área? Não, meu pai era oficial de marinha. Ah, quando eu comecei a estudar, já na faculdade, estudar engenharia eletrônica, eu pensei, poxa, mas astronomia é mais legal e tem mais a ver com o que eu gosto, né? Aí quando eu terminei a eletrônica, então já fiz direto o vestibular para astronomia e eu me tornei oficial de marinha também, uma época da minha vida, e estava servindo como oficial de marinha e cursando astronomia ao mesmo tempo. Né? Que legal. E assim, fala o que é na área, no âmbito de ficção científica, história alternativa. Só que, antes só de responder assim, tem alguma... Eu imagino, né, como a gente já entrevistou o Flávio Medeiros Júnior, o Otávio Caruso, né, que, por sinal, estão em antologias que também tem a ver, né, steampunk, ou seja, vapor punk. Então, assim, eu queria saber, assim, como é que... A pergunta que eu quero fazer é o seguinte, eles falaram muito, obviamente, no vapor punk, né, que seria essa linha de ficção científica que seria retrofuturista, uhum, né, e também, eu me lembro que o Flávio comentou sobre ficção científica não é alternativa, é especulativa. Então, sim, eu posso deduzir que toda ficção científica especulativa, ela é alternativa, mas nem toda alternativa é especulativa. Explica o que é, já que tu és, de repente, o principal nome brasileiro na ficção científica alternativa. Né? Você é pioneiro nisso. É assim, traduz para mim, por favor. História alternativa é um subgênero da ficção científica. A ficção científica, uhum, convencional... Ela é, tem robôs, tem alienígenas, tem naves, uhum, espaciais. Viagens. A história alternativa normalmente não tem esses elementos icônicos todos da ficção científica convencional. Qual é a proposta da história alternativa? Você sai do teu presente, do nosso presente histórico, né? Vai um pouco para o passado e você faz a seguinte pergunta... Como seria o Brasil e como seria o mundo, por exemplo, se o Brasil tivesse perdido a guerra para o Paraguai... Não, tudo bem, só vai te interrompendo, querido, mas isso aí seria ficção científica especulativa, né? Eu não entendi, eu não sei qual é a relação, qual é a diferença entre especulativa e alternativa. Uma está dentro da outra, seria isso? Não. Desculpa ter interrompido, mas não, é que... Vamos voltar um pouco mais atrás, então. Ficção especulativa... Tá. Ficção especulativa, você pode também usar como sinônimo de ficção especulativa, você pode usar como sinônimo de literatura fantástica, era, uhum, um super gênero que ela abarca o horror, abarca a fantasia, uhum, e abarca a ficção científica. Isso aí seria, okay, a ficção especulativa. Dentro desses três ramos, você tem a ficção científica. Dentro da ficção científica, nós temos um subgênero da ficção científica, é a história alternativa. A história alternativa é aquela história, é a ficção científica em que você não tenta passar para o leitor como o mundo será, mas sim como o mundo poderia ter sido, né? Se algo, entendi, tivesse acontecido de diferente no passado. Eu achava pelo nome especulativa, né, que também estaria especulando como seria o mundo, no caso, até tem muita coisa escrita pelo Flávio Medeiros que fala isso, né, se tal guerra não tivesse acontecido, se... Sim. Né, então quer dizer que, na verdade, eu estava confundindo, de certa forma, uma coisa com outra. Não, o Flávio Medeiros, ele ainda é um cara que é um cultor de uma quarta vertente, seria, não é bem história alternativa, mas é ficção alternativa. Porque, okay, a proposta da história alternativa é você colocar um ponto de divergência no passado histórico, né? Okay. Como seria o mundo atual se o Brasil tivesse perdido a Guerra do Paraguai, se, uhum, os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial. Isso, uhum, é história alternativa. Agora, o que o Flávio Medeiros ele faz é uma coisa também bastante interessante. Ele chega assim e pergunta... O que teria acontecido na Inglaterra vitoriana se o ponto de divergência é o seguinte, se o Drácula tivesse conseguido dominar aqueles caras que no romance Drácula estavam lutando contra ele. E digamos, uhum, que o Drácula tivesse acabado finalmente casando com a Rainha Vitória. Aí, uhum, você para e pensa, mas peraí, isso aí não é história alternativa, porque o ponto de divergência não está na história. O ponto de divergência foi colocado dentro de um outro trabalho de literatura fantástica. Claro, é baseado na ficção, né? Baseado na ficção. O what if baseado na ficção e não, sim, na história mesmo. É isso que chama-se ficção alternativa, né? Entendi. Que é uma outra coisa ainda, que é muito legal também dentro da literatura fantástica. Maravilha. E como é que começou o teu interesse, vamos dizer, no caso, pelo steampunk, né? Ou vapor punk, que seria essa ficção científica retroativa. Me fala como é que foi isso. O steampunk, ou vapor punk, tanto faz, ela é um subgênero da ficção científica, porque é um subgênero da história alternativa. A proposta do steampunk é que a tecnologia... No caso, a tecnologia vapor tenha se desenvolvido mais rápido do que na nossa história e que tenha proporcionado avanços tecnológicos mais rápidos, como, por exemplo, vamos dizer, a computação eletrônica, já no século XIX, né? Ou, uhum, armas e veículos, meios de transporte muito mais eficazes, eficientes ainda no século XIX. Uhum. O meu envolvimento com o steampunk vem da minha militância na história alternativa. E em 2009, quando eu estava trabalhando num projeto até de ficção científica hard, mas eu encontrei com um editor amigo meu e comentei, também gostava de steampunk, e comentei com ele, poxa, nunca foi publicado nada de steampunk no Brasil, né? Nenhum livro. Aí isso falei, 2009, mais ou menos, porque 2009. O steampunk é de 2010, né? Pois é, uhum. 2009. Do final de 2008 e início de 2009. Aí ele, pois é, nós podíamos organizar isso aí, podíamos fazer uma antologia de contos de steampunk, né? Uhum. Aí eu tentei organizar essa antologia para essa editora, mas aquilo, meu projeto, não se casou bem com a proposta que a editora tinha. Então a editora organizou a sua própria antologia de história alternativa, que foi a Steampunk, lançada pela Targa Editorial em 2009. E, em compensação, eu me associei ao pessoal da Draco, né, ao publisher da Draco, com essa proposta de Vaporpunk. Ele me convidou para organizar uma antologia, e aí sim, eu organizei a Vaporpunk, que foi a segunda antologia de steampunk publicada na língua portuguesa. Né? Tá, e aquele não teve nome de steampunk também, porque já tinha saído uma de steampunk, um título steampunk um ano antes, né? Nós esse Diesel Punk de 2011? Como? No Diesel Punk de 2011. Diesel Punk, certo. Vaporpunk, a antologia que nós publicamos pela Draco, fez um bom sucesso, fez bastante sucesso. Então o publisher da Draco me chamou e perguntou, vem cá, você não quer organizar uma outra antologia agora, mais ou menos nos mesmos moldes? Aí nós lembramos que tinha uma brincadeira de que os norte-americanos que estavam começando a mexer com o diesel punk, ou queria mexer com o diesel punk, eles falavam assim, mas por que diesel punk? Aí eles próprios respondiam, porque o vapor não polui bastante, né? Vou fazer uma coisa mais suja ainda. Aí, em 2011, nós lançamos a Diesel Punk, que foi a primeira antologia diesel punk, com essa proposta diesel punk, no mundo, né? Não só em português, mas na ficção científica mundial, né? Tá, e me fala isso, e depois fiz essa vertente, também escrevesse sobre escrevesse um livro chamado Solar Punk, né? Que se a gente tiver que encaixar mais ou menos aí, seria mais ou menos alguma coisa tipo assim, seria um Green Punk, né? Seria tipo assim, uma resposta mais ecológica, se me permite a expressão, vai parecer pejorativa, mas assim, meio quase que riponga, né? Sim, ecologicamente viável, diríamos assim, desse futuro alternativo. Fala um pouquinho do Solar Punk. Bom, Solar Punk, nós já tínhamos lançado duas antologias, a Vapor Punk em 2010 e a Diesel Punk em 2011. As duas venderam bem. Então a Draco me convidou novamente para lançar a terceira antologia, seria uma coisa que a gente brinca, uma triantologia, ou seja, uma trilogia de antologias, né? Mas com uma pegada diferente. Já que nós tínhamos falado da energia a vapor, né, no primeiro, e da energia motor a explosão, né, combustão interna, que também é bastante poluente. No segundo, a nossa ideia, no terceiro, foi fazer histórias baseadas ou inspiradas em formas de energia renováveis. Não deixa eu só te interromper um pouquinho. Sim. Tiveste influência, de alguma forma, aquele filme maravilhoso, dirigido pelo técnico em efeitos especiais, Douglas Trumbull, um filme com Bruce Dern chamado Silent Running, Fuga Silenciosa, sim, ou não? Sim, não, naturalmente, eu já conheci o filme, e aquele filme tem uma pegada, se não Solar Punk, pelo menos tem uma pegada de que a gente chama de ecoficção, né? Sim, por isso que eu tô te perguntando. É fã daquele filme, então? Sou, eu gosto muito daquele filme. Maravilha. Vi há bastante tempo, é um filme que já revi algumas vezes, gosto muito dele. Esse foi fracasso de bilheteria e depois gerou até um culto, né? Ele é um filme bastante cultuado ao redor do mundo. Sim. O Solar Punk, então, a proposta dessa terceira antologia foi criar, sem abandonar os elementos punks, os elementos de contestação, a autoridade, a contestação dos sublimites. É o establishment. Sim. Mas tendo uma pegada mais ecológica, mais green, né? A gente só não chamou de green punk porque É, como a gente chamou primeiro, traduziu, botou Vaporpunk, né? A gente a ideia Verde Punk. Verde Punk foi uma coisa esquisita em português. Aí decidimos chamar de Solar Punk. Embora, quando nós convocamos os autores para participar, para submeter trabalhos à antologia, né? Nós falamos que não precisava ser necessariamente solar. Lá tem energia de fusão nuclear, tem energia de fotossintética, humanos fotossintéticos, tem solar também, né? Tem. E assim, ó. Muita gente, erroneamente, mas isso é fato, o pessoal, muita gente tem assim, a tendência, quando se pensa em ficção científica, né, em alguma coisa mais para criança. Né? E daí, uma coisa que me chamou a atenção foi essa antologia, que, que ano que foi que organizaste? Como Era Gostosa a Minha Alienígena? Que ano 2002. Que é? A 2002, tá? Eu ia chutar 2001, tá? Fala um pouquinho dessa antologia, porque, né, é basicamente como se fosse quase que um tapa na cara do pessoal que acha que tem que ser, que ficção científica tem que ser alguma coisa bem censura livre e para crianças meio deslumbradas com o mundo fantástico. Fala um pouquinho desses contos e como é que surgiu a ideia de, né, o título, obviamente, Como Era Gostoso a Minha Alienígena, remete a gente ao clássico do Nelson Pereira dos Santos, né, Como Era Gostoso Meu Francês. Exatamente. Né? Mas me fala assim, um pouco dessa antologia. Naquela época eu era sócio de uma editora, que foi a Ano Luz. Okay. Eu tentei organizar antologias sobre os temas dentro da ficção científica pelos quais eu era mais apaixonado. Quer dizer, aquela primeira antologia fantástica brasileira foi uma antologia de contos de história alternativa. Okay. Outro tema que eu adoro, que sou apaixonado, é o sexo na ficção científica. Daí eu quis organizar também uma antologia luso-brasileira, né, com autores brasileiros e autores portugueses, que tratasse do sexo na ficção científica. Já tinha alguns contos de autores brasileiros e portugueses, já tinham publicado em fanzines ou profissionalmente mesmo, esses contos eu pedi autorização para republicar, e também convoquei autores que eu julgava autores talentosos para escrever histórias originais para a antologia. Né? Então ficou uma antologia de 21 contos. Eu queria fazer uma participação, assim, metade autores homens, metade autoras mulheres, né? Uhum. Mas acabei que não conseguindo. Tem 14 autores e 7 autoras, né? Ok. Mas mesmo assim ficou uma antologia bastante equilibrada, contos que eu considero bastante maduros, a maioria deles, né? Lógico que toda antologia não tem só contos bons, né? Tem contos que tem um certo desnível, mas é uma antologia cuja média, a qualidade média dos trabalhos literários publicados ali, tão modéstia à parte, porque eu organizei, né? Mas a qualidade média é bastante elevada. Né? E os críticos ao longo desses anos todos, a antologia já foi publicada 15 anos atrás, tende a concordar comigo nessa avaliação. Né? Sim, sim, sim. E muita coisa, além disso, você está falando que você é pós-graduado em vinho e cultura, né, pela Universidade Cândido Mendes. Isso. Fala um pouquinho, assim, quer dizer, beber, né, o brasileiro, em grande maioria, na sua maioria, gosta de beber, mas não necessariamente sabe beber, né, mas gosta de encher a cara, diríamos assim, né. Eu, no caso, eu não bebo álcool, apesar de muita gente achar que eu estou sempre sob o efeito de alguma coisa assim, mas não, eu não bebo, nada contra, mas não bebo, não tenho hábito assim mesmo. Então, me fala como é que esse teu interesse por vinho e também se muitas das suas inspirações a gente pode dizer que tem como gasolina, no caso, o vinho que tu escreve. Sim, vinho é uma das minhas outras paixões, não só eu gosto de beber vinho, mas eu sempre gostei de estudar a história do vinho. Até tem um livro, né, chamado História do Vinho no Mundo Romano, não tem? Sim, sim. Então, quando surgiu essa oportunidade de fazer essa pós-graduação lato sensu em vinho e cultura, né, eu pensei, poxa, isso aí é o ideal para mim, porque eu não quero me tornar um enólogo, eu não quero aprender a cultivar uva, me interessa a associação do vinho com a cultura, né, com a cultura humana, né, com a história. Então, a antropologia do vinho, diríamos assim, né? Hein? Quase que a antropologia do vinho, diríamos Sim. assim, né? Ou pelo menos a história do vinho, né? Quando você fala no mundo romano, seria um pouco também a arqueologia do vinho. Aham, aham, aham. Aí, Dentro da pós-graduação, o assunto que mais me interessou, óbvio, foi a história do vinho. E dentro da história do vinho, o assunto que mais me interessou foi a história antiga do vinho. Então, na hora de escrever a minha monografia foi Vinho no Mundo Romano. Quando essa monografia já estava pronta, eu ganhei o diploma, etc e tal, eu tive a ideia de transformar isso num publicar realmente, profissionalmente, né? Okay. E aí veio para algumas editoras, e a editora que mais gostou falou o seguinte: olha, esse assunto está legal, você abordou bem, mas esse livro está muito fino, se você conseguir aumentar, encorpar esse livro aí, a gente até publica. Aí eu comecei a comprar outros livros de referência, estudar mais sobre o assunto, né? Uhum. De várias formas, consegui aumentar o texto, praticamente duplicou de tamanho, né? Voltei à editora e a editora realmente cumpriu a palavra e publicou, né? Esse é o único livro, de não ficção, que não tem nada a ver com literatura fantástica, que eu tenho publicado, né? Sim, e me diz uma coisa, e quão presente seria o vinho nos teus momentos de inspiração escrevendo sobre ficção científica? Quando a gente escreve, a gente procura colocar na vida dos seus personagens coisas que você também gosta na sua vida, né? Uhum, então, uhum. Vários dos meus personagens, eles gostam de tomar vinho, eles falam sobre o vinho, eles falam sobre o cultivo das uvas, quer seja num habitat espacial, quer uhum. seja num planeta alienígena, né? Uhum. Mas a maioria dos meus personagens gosta, aprecia consumir vinho, porque o criador deles também gosta. Como é que as pessoas que estão sabendo de ti pela primeira vez agora, né? De novo, Gerson, né? A gente é Lodi, L-O-D-I, hífen Ribeiro, tá? Isso. Gerson Lodi Ribeiro. Como é que as pessoas, tem algum um local que a pessoa, um site que a pessoa possa na internet, em vez de estar procurando livro por livro, assim, tem alguma coisa que compila as tuas obras, o teu ouvre, diríamos assim? Bom, olha só, e-book e impresso, né? E-book, todos os meus livros que eu publiquei nos últimos 8 anos, você encontra sob forma de e-book. Inclusive, alguns contos que eu publiquei em antologias têm como e-books livrinho solo, né? Uhum. Em papel, impresso. Temos na Saraiva, temos na Amazon Brasil, né? Uhum. Livros impressos. Uhum. E acredito que também na Cultura. Ok. Então, basicamente, a pessoa googla o teu nome, Gerson Lodi Ribeiro, né? E daí ela pode, daí no caso se ela quiser por e-book ou quiser por impresso mesmo, ela mais ou menos sabe daí como mais ou menos achar material teu, né? E blog, tu tens blog ou não? Eu tenho um blog, mas ele não fala muito da minha carreira literária. O blog que eu tenho dois blogs. Um para falar de história alternativa, que tem tudo que eu estudei, tudo que eu escrevi sobre história alternativa, não... Como é que a pessoa acha esse blog? Vamos por partes. Pô, deixa eu achar aqui, deixa eu abrir ele, porque... Vamos lá, meus blogs. O meu blog de história alternativa chama Cenários de História Alternativa. Foi um livro que eu escrevi, Cenários de História Alternativa, que eu disponibilizei sob a forma de um blog. Cada capítulo é um tema da história alternativa diferente. Então. Ok. E tem um outro blog, que eu não sei se interessaria os ouvintes, que é Crônicas da Ficção Científica Brasileira, que é dando o que eu observei nas convenções, nas feiras literárias que eu participei. Tá, me diz uma coisinha, até citando isso. Só me repete o nome dos dois de novo, por favor. Tem Cenários de História Alternativa. Ok. E o Crônicas da Ficção Científica Brasileira. Tá, então agora, aproveitando isso, falar sobre experiências tuas, né? Eu sei que já representaste o Brasil em Cascais. Não, eu me lembro que tem também uma convenção que é o Latin America Writes Back. Writes Back. Que foi na Flórida. Também tem Flórida. O Fórum Fantástico de Lisboa. Fala um pouquinho, assim, cá para nós... O pessoal fora do Brasil fica muito surpreso quando vê brasileiro lá falando sobre ficção científica? Fala um pouquinho da tua experiência nisso, assim. Ou seja, tu que já que escreveu sobre extraterrestre, tu é meio tratado como um ET? Bom, Nessas convenções. Em Portugal não, porque em Portugal... congresso que eu participei na década de 90 em Cascais e o congresso que eu participei já no século XXI em Lisboa, eles sabiam, os portugueses sabiam bem que aqui no Brasil também tinha gente que fazia ficção científica, então eu fui convidado para representar o Brasil porque eles já sabiam que tinha gente que escrevia aqui. Agora, o congresso da Flórida foi um congresso diferente, foi um, um seminário patrocinado pela Universidade da Flórida, que é o Departamento de Línguas Latinas da Universidade da Flórida quis mostrar para a comunidade acadêmica em geral que não só os anglo-saxões escreviam ficção científica. Então convidaram autores de vários países da América Latina, eu fui o convidado brasileiro, né? Uhum. Mas teve também convidados mexicanos, convidados argentinos, né? E o gozado que eu cheguei lá, me preparei para falar inglês, para dar uma palestra em inglês, aí o decano lá da universidade falou, não, você tem que falar em português, porque você é um departamento de línguas latinas. Uau. E se você, como domina inglês, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pergunta você em inglês. Claro, a gente pode, em princípio, que você fale em português. Né? Aí eu falei devagar, porque eu estava falando para alunos que dominavam o castelhano, e alguns dominavam também o português, mas alguns estavam nos primeiros anos de aprendizagem. O espanhol é bom ou não? Não. Eu entendo espanhol, como todo brasileiro a gente entende, mas sim, eu mas nunca... Não consegue se virar muito bem. Não, é exatamente, mas eu não consigo falar. Aí, o pessoal identificou bastante, apesar de serem estudantes, né, pessoas interessadas em línguas latinas, e muita gente até cuja língua nativa era latina, o pessoal estava muito surpreso, assim, dos teus temas não necessariamente rodarem, girarem... Né, terem como o que tu escreve não tem como tema, de repente, prostíbulo na Bahia, coisa assim, e não ter muita referência a samba e tudo mais, ou não? Eu procurei levar para eles, apresentar coisas que, já que eles estavam estudando, inclusive no curso deles, a cultura brasileira, a cultura da América Latina, coisas que tivessem mais a ver. Por exemplo, eu comecei a falar de história alternativa, aí mostrei um mapa de um cenário de história alternativa que eu criei numa história que eu escrevi, que o mapa da América do Sul fica tudo diferente. Quando eles viram aquele mapa da América do Sul com os países, divisões geográficas todos diferentes, eles se assustaram, porque eles sabiam, como eles estudam a América Latina, sabiam que não era assim na nossa história, né? Então, procurei mostrar coisas que eu acho que, como estudioso das culturas da América Latina, que eles fossem se interessar, entendeu? Não, achei que na hora não adiantava muito eu falar de exploração espacial, de brasileiros no espaço, porque isso aí é a ficção científica convencional que eles têm, claro, em maior quantidade do que a gente, né? Claro. Olha, Gerson Lodge Ribeiro, eu quero agradecer o teu tempo falando com a gente. Maravilhoso papo, obrigado pela tua atenção, tá bom? Que isso, eu que te agradeço. Eu adoro qualquer oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho. Querido, um grande abraço, muito obrigado. Pra você também, um abração. Tchau. Marco Antônio. E aí? Tudo bem, querido? E aí é o seguinte, cara, eu voltando ao assunto, eu acho que mais coisa ainda vai explodir em Hollywood, viu? Porque agora... Uma coisa terrível mesmo, terrível, que não tem discussão mesmo, no caso específico do grande ator e diretor Kevin Spacey, é que esses abusos aí eram sempre com menores de idade, né? É. Então, quer dizer, isso não tem discussão, né, querido? Aí não tem, não tem discussão, né? Não tem. Agora, o que eu acho um tema interessante, até de repente, se eu me lembrar, até no sábado de manhã, eu vou tentar puxar, sabe o que é uma coisa assim, o quão importante seria ou que a gente deveria separar ou não, né, a obra da personalidade da pessoa. Eu acho que você tem que separar. É, porque isso é um assunto sem mentira, que dá bastante pano pra manga. Quer ver? Por exemplo, uma das maiores diretoras de cinema do mundo, super copiada, é a Leni Riefenstahl, que era a diretora de cinema dos documentários do Hitler. Sim, né? Sim. Então, mas... quer dizer, ao mesmo tempo que tá, sei lá, a Meryl Streep caindo de pau na política atual americana, que é todo o direito dela e que tem muita merda acontecendo, quer dizer, ela aplaudiu de pé aplaude de pé o Roman Polanski, né? E Roman Polanski, por favor, né? Abusou a guria de 13 anos. Então, ou seja, como é que a gente... Onde é que acaba, né? Ou seja, onde é que acaba onde é que acaba o apreço pela obra e daqui a pouco começa a vazar para um certo elogio ao artista em si, e fica meio difícil às vezes separar a vida pessoal do cara ou não, né? Mas como é que funciona isso? Isso que eu acho que dá pano para manga. Mas porque... fala. Ô Marco, eu particularmente, eu nunca percebi nada em Kevin, no Kevin, a respeito da homossexualidade. Eu sempre achei que ele era, né, quer dizer, não é tanto fácil, o cara é um baita ator, mas eu sempre achei que ele era bi, né, esse lance, esse rapaz aí, que supostamente aconteceu há 30 anos, o rapaz tinha 14 na época. Agora eu te pergunto. E rola papo, pode ser, claro, mentira, mas rolam papos que a preferência dele era gurizinhos. Agora, né? Eu te faço uma pergunta. O Bryan Singer, até se me permite, o diretor do... Por sinal, o diretor do Usual Suspects, os suspeitos, né? Que deu o Oscar, o primeiro Oscar do Kevin Spacey foi... O Bryan Singer tem até documentário feito sobre festas que ele fazia, supostamente regadas a muita bebida e com gurizada de 15 a 17. Agora, eu te pergunto o seguinte, é por quê? Complicado. Por quê? 30 anos depois. Por que 30 anos depois? Eu não concordo com isso. Graças a Deus nunca passei por nada parecido, mas também tem teorias que dizem que lance da vergonha, né, que a pessoa... Só que por outro lado também você pode dizer, pô, mas o cara ficou envergonhado esse tempo todo. Agora não tem mais vergonha? Se expondo em público, daí não seria uma forma literalmente dele ampliar essa vergonha em 500 vezes? Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Olha, uma coisa é certa, Hollywood nunca mais será a mesma. Não falando vai. Falando sério, né? Não vai. Eu estava lendo sobre o Bill O'Reilly, que é um jornalista, até daquela Fox News, ele até foi demitido da Fox News, vários best-sellers, e daí, né, teve gente também que ele supostamente deu em cima, que ele ligou, supostamente se masturbando, não sei o quê, e eu estava lendo, eu não estou sentindo assim, mas eu li assim umas 20 páginas de matérias, de textos, né, atacando. E não tô te mentindo, 70% dos ataques, sabe o que eram? Literalmente, ele se engraçou comigo com palavras pornográficas. Olha, ele fica assim, só um pouquinho, né? Eu espero que o juiz, nesse caso, saiba separar, né? Chega e diga assim, não, só um pouquinho. Ah, ele falou bagacerada? Me desculpa, mas isso aqui não é o que está sendo, né? Quero saber o que ele fez contra ti e o que ele, como é que ele usou, né, do acuso sexual, né, do sexual harassment, para te humilhar. Agora, cantada, eu acho que tem que ser apagadas daí, né? Porque senão, vou te contar, né, cara? Senão, não vai ter espaço em prisão. Não tem espaço em prisão para ninguém. Hoje em dia, você tem que tomar muita cautela, mesmo no Brasil, como você olha ou o que você fala para uma mulher. Você tem que tomar toda a cautela do mundo. E não é só isso, é o sexo, por exemplo. A semana passada, acho que foi no sábado, eu mesmo que eu te impliquei, fiz alguma brincadeirinha, e tu falasse que eu era um CDP. Então, só para te dizer que meus advogados estarão batendo na tua porta em questão de 15 minutos. Tá, eu quero te avisar que em 5 você estará morto. Então, começa a contar de agora. Vamos ver quem é que chega primeiro, tipo assim, né? É, pode esperar que a brigada tá chegando já na sua porta. Olha pela janela e você vai resistir à prisão, tá? Querido, obrigado pelo espaço aqui. espaço aqui. O programa foi ótimo e a gente se fala no sábado. Que vem, é isso? Sábado tá. Estaremos juntos. Se os dois estiverem, né? Se os dois estiverem na vertical, correto? Exatamente. Tá bom. Um abraço, querido. Outro. Tchau, querido. Gente, valeu pela audiência. Beijo. Valeu,